andrecedesmoral.com.br. Iago, seu gostoso. Iago, gostoso. Gostoso, Iago, gostoso. Vem o bumbinho. Gostoso é você de quatro na minha cama, pedindo bota, falando só que eu botando toda, botando toda, botando. Eu botando toda, botando toda, botando todo, botando todo. Eu quero soninho, Thiago, quero soninho. Vai, Ana, vai, Ana. Iago, gostoso. Gostoso. Como é? Gostoso. Beijinho. Oi. Gostoso é você de quatro na minha cama, pedindo bota, falando só que botando todo, botando todo, botando, botando todo, botando todo, botando todo, botando todo, botando todo. Quero soninho, quero soninho, quero soninho. Vai. Iago, gostoso. Gostoso. Como é? Iago, gostoso. Gostoso. Oi, gostoso é você de quatro na minha cama, falando bota, pedindo bota, falando soca, falando soca, falando soca, falando soca, o soca, o soca, o soca. E agora jubilada de dois, eu quero agonia. Vá, vá, vá. Oi, bota, bota, bota, bota nessa malandra. Oi, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Eu quero só ali, eu quero só ali. Vem, Thiago, vem, Thiago, vem, Thiago, vem, Ana, vai, vai. Iago, gostoso, gostoso. Estamos ao vivo no canal da Sacra Produções, hein? Gostoso, Iago, gostoso. Gostoso. E agora, Gil! Oi, gostoso, você de quatro na minha cama, falando bota, pedindo soca, botando todo na sua chão. Oi, botando. Eu botando todo, socando todo, botando todo, botando tudo. E agora, Gil, e agora virada de novo. Oi, bota, bota, bota, bota na sala gostosa. Bota, bota, bota na sala gostosa. Bota, bota, bota na sala gostosa. Eu quero soninho, eu quero soninho, eu quero soninho. Vem, vem, vem, vem, vem. Iago, gostoso. Vai. Gostoso, Iago, gostoso. Gostoso, Iago, gostoso. Gostoso, Iago, gostoso. E agora, Gil! Oi, gostoso é você de quadra na minha cama, falando bota, pedindo toca, botando todo, socando todo, botando todo, botando todo, socando todo, botando todo, botando. E agora, Gil, virada de dois, eu quero de dois, eu quero de dois. Vai, vai. Oi, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Iago, gostoso. A bicha tá com vergonha. Iago, gostoso. Iago, gostoso. Oi, gostoso é você de quatro na minha cama, falando bota, pedindo soca, botando todo, socando todo, botando todo, botando todo, socando todo, botando todo, socando todo. E agora, Gil, eu quero de dois, eu quero medo, vai, vai, vai. Oi, bota, bota, bota, bota nessas gostosas, bota, bota, bota nessas...